Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação de Alan Polar e Luiz Sussi. Saudações, caros nerds! Chegamos à 10ª edição. Hoje nós estamos aqui com o único participante do elenco fixo, o Oliver Pérez. Olá, hoje eu vou deixar as piadas de calvície de lado pra fazer um comunicado. Eu acabei de ver um filme novo e bom do Nicolas Cage. Nossa! Agora eu tô zoando, é claro, né? Também temos aqui o nosso outro convidado, o Eduardo Salles Filhos, o Dudu, do Papo de Gordo. Fala aí, meu filho. Pois é, olá, ouvintes de peso, olá, ouvintes do Nerdrops. Estou aqui convidado de última hora, basicamente, porque o Polar estava com um buraco, precisava ser preenchido, então aqui estou eu para participar. Tem vergonha, safado. E temos aqui também o Júnior do Baú Pirata, apresente-se. Yuhu, sendo convocado aqui pra tapar buraco, Júnior do Baú Pirata. Eu já fiz essa piada. É o famoso rolha de poço. É que o buraco do Polar é largo, velho. Tem que ser muita gente pra preencher. O buraco do Polar já tá bem tampado hoje, né, cara? Então é isso, sem mais delongas, e se o Sussi ainda conseguir chegar hoje, vamos aos e-mails. Nerd Mail. É isso aí, Sussi, estamos aqui com a leitura de e-mails do 10º Nerd Drops. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa começar a falar aqui? É sobre a nossa promoção, né? Nossa furada promoção. Nosso fiasco de promoção. É não, o prêmio é bom, sério, o prêmio é bom. Mas a galera parece que não tá querendo ganhar. E, assim, acho que se 10% das pessoas que nos ouvem mandassem um e-mail com a foto do Papercraft, cara, isso daí ia sair muito, muito fácil. Mas, como o pessoal teve um pouco de preguiça, ficou acumulado aqui no bolão, né? Fica pra lá, então. E é interessante, né? Porque a gente fez a promoção pra chamar audiência, né? Ninguém mandou nada, mas mesmo assim o público aumentou, né? Então, de alguma forma, funcionou. Outra coisa, a gente também não pode esquecer de falar que a gente tá com o espaço aberto aqui pra eventos, divulgar eventos, então não esqueçam de mandar e-mails para divulgação do seu evento. Mais algum recado? Tem também a comunidade Nerd Drops no Orkut, né, que cada dia aumenta mais ou não, e seguir a gente no Twitter, né, @nerddrops. Cara, na comunidade do Nerd Drops já tem até tópico. Tava. Sério? Olha, ô, Ai, eu fiquei tão emocionado. 40 pessoas já, cara. Nossa, sério? Sério, eu tô pensando em ficar membro também da comunidade. Cara, você vai cair pra trás agora. Ah, e um último recado. Nas nossas colunas que nós temos aqui, né? Todo dia tem um conteúdo novo. A gente tem que agradecer os nossos colaboradores. Vou até falar o nome deles aqui. Voz de Tic-Teco. É muito bom, Voz de Tic-Teco. Deixa eu ver se eu consigo. Então vamos lá, vamos agradecer um por um. Nós temos o Andrei, responsável pelas colunas de vídeo e games online, o Efraim, que já fez um especial mega foda do Michael Jackson. Nós temos também o Fernando Meneghetti, que escreveu essa semana com um artigo de RPG básico. Temos também o Guilherme Costa, grande colaborador de games. O Léo Luz, que já escreveu sobre anime e mangá. O Leandro Pimentel, que anda meio sumido, mas a gente espera que ele volte. O Leandro Arcano também, que vai estrear essa semana. O Oliver Pérez, né, que além de participar aqui do nosso programa, também é um grande colunista, tá mandando muito bem, cara, várias colunas legais dele. Também temos o Stefan Martins, que manda muito texto bom, cara, de RPG, o pessoal tem elogiado bastante. Além da Tarsi Garcia, que assim como o Leandro Pimentel sumiu. E o Vitor Rodrigues, que, cara, ele tem feito esses tops de quadrinhos são demais, né, meu? Um abraço pro Vitinho. Ai, Vitinho, um abraço Vitinho. Pra você também. Então vamos agora para os nossos e-mails. Na verdade, a gente só teve um e-mail, né, do Marco Rigoberto de São Paulo, que aproveitou pra dar uma puxada de orelha na gente aqui. Primeiro, ele disse que a gente se equivocou em algumas coisas, dizendo que BioShock não se passa em uma ilha, e sim em uma cidade steampunk subaquática, que é chamada de Rapture, né? Isso. Na verdade, assim, eu sei disso tudo, mas é que meu poder de síntese funciona de uma maneira diferente. Isso. Segundo, ele tava falando sobre aquela questão da baixa de preço do Xbox 360, que a gente tava falando, ah, assim, é fácil, né? Isso que não é assim que funciona os preços dos consoles, né? Que é natural que as empresas fabricantes de hardware tenham entre 20% e 40% de prejuízo por cada console vendido. A única que quebrou essa escrita foi a Nintendo, né? Quando lançou o Wii, e lançou o console por $300 e ainda tinha lucro por cada console vendido. Também com aquele hardware lá, se você fizer $10, você tá com lucro ainda. O Wii foi desenvolvido assim, gente, a gente pega pega o Nintendo original, coloca numa caixinha diferente, coloca um sensor de movimento, tá feito, fechou. É isso mesmo. Não desenvolveu nada, era aquilo. Continuando aqui, ele colocou que as empresas abaixam os preços à medida que o custo da produção do aparelho cai e mantendo assim o prejuízo em uma proporção suportável. Chega nisso numa pergunta lógica, né? Como que eles conseguem lucrar? E ele responde aqui também. Quase 60% do preço de cada jogo é revertido para fabricante de hardware e não a do jogo. Ou seja, se ele é produzido por uma empresa de fora, né? Uhum. Os fabricantes de consoles ficam com 60%, a Microsoft, a Sony e a Nintendo. Ou seja, 40% só fica com quem faz o software, mesmo assim dá lucro, né? E esse, na verdade, é o motivo da dificuldade em termos dos jogos lançados por aqui. Porque como os consoles vendem muito e isso é revertido para seu fabricante, o que interessa financeiramente são os jogos, que aqui não são vendidos num volume tão grande, né, por causa da pirataria e tudo mais. Sim, mas mesmo os que são vendidos aqui, né, eles têm o mesmo lucro lá fora, porque o preço aqui ele é tão alto devido aos impostos e não porque o fabricante quer cobrar isso, né? Porque quer ou não quer, eu acredito que qualquer fabricante de game, de plataforma aí, não gostaria de cobrar o que cobra aqui dentro do Brasil, né? Então, de qualquer maneira, Marco, obrigado por puxando de orelha aí pelos erros. E um abraço aí. Um abraço por trás, rapaz. E agora vamos para os nossos comentários. Tem aí o comentário da Mel, amiga do Vitinho. Ela fala que gostou do programa e pergunta se ele é toda semana. Sim, ele é toda semana. Ele sai por volta das 9, 10 horas, toda segunda-feira. Temos também o comentário do Rodrigo. Falar, ah, relaxa, chocolate, relembrando a última frase que você falou. Relaxa, chocolate. Parabéns, mais uma missão 100% completa. Continue fazendo minhas segundas-feiras mais felizes, ou devia dizer apenas felizes, já que não são felizes a ponto de ficarem mais felizes. Nossa, cara, deprê, hein? Cortou os pulsos esse. Pronto, falei, um abraço chicante para todo mundo que participou aí. Um abraço para você também, rapaz. Eu sei de onde vem um abraço, viu? Tem o Cosmides também falando que a gente é doente. Aliás, a gente precisa até pedir desculpa pro Cosmides, que foi um rolo essa semana, a gente não conseguiu gravar com ele. Cara, a gente promete que a gente vai chamar você de novo, desde que a sua conexão ajude. 56k. E deixa eu falar do Samuel Varela de Kratos, Ceará. Ele só disse que o Nerdrap dessa semana foi muito bom. O que já é muito bom um comentário como esse. Se todo mundo tivesse esse tipo de comentário, né? Então é isso aí. A coisa tem que ser meio rápida, porque o podcast já tá meio grandinho. Chicante. Então vamos direto para a nossa sessão de cinema. Cinema. E agora vamos aos destaques de cinema. Nicolas Cage chega em novo filme em 3D. Homem de Ferro 1, 2, 3D. Monstro do Pântano nos planos de Hollywood. Kick-Ass e Mercenários com data de estreias definidas. Jon Favreau e Robert Downey Jr. em um novo filme. Boatos sobre nova Bond Girl. Rambo volta em quinto filme. Divulgado data oficial para a estreia de Tron Legacy. Desbancados os rumores de O Hobbit. Estúdios vislumbram a possibilidade de aluguel de filmes pelo YouTube. Olha, já que ele é seu ídolo, você podia falar, né? O ator Nicolas Cage, supracitado aqui no Nerdrops, ídolo de todos, ele acaba de assinar o contrato para o filme Drive Angry. A novidade do filme, se é que dá pra chamar de novidade, é que será em 3D. O filme tem a direção de Patrick Lussier e o projeto dos estúdios da New Image Millennium Filmes. O roteiro foi escrito pelo próprio diretor, auxiliado pelo Todd Farman, e ele conta a história de um homem possesso e raiva, no caso o Cage, deve ser com referente à carreira dele, não sei, perseguindo as pessoas que mataram sua filha, tem essa, e sequestraram o bebê dela. Mais lugar comum impossível esse roteiro. Não, né? A única novidade disso é ser 3D, porque agora tudo é 3D. Nossa, gente, vamos lançar um filme 3D com o Nicolas Cage? Mas, gente, e o roteiro? Não, peraí, eu tenho um gerador de roteiro automático aqui, peraí, pega aqui. É que até agora ele era ruim em uma dimensão só, né? Agora, um filme, é uma cena de perseguição de carros em 3D, pode ficar interessante. Não tem que falar nada, né, de um filme com o Nicolas Cage, a não ser que a única coisa que vai falar que é em 3D, né? O cara vai ser ruim dentro e fora da tela, é isso. Que o filme, ele tem previsão pra abril de 2010, né? Mas poderia ser jogado pra depois de 2012. Porque depois, até lá, não, aí já não interessa mais nada mesmo, né? Meu, e essa modinha de 3D pegou que não tem jeito mesmo, né? Porque em junho o Jon Favreau tinha falado que tava considerando o uso do 3D pra fazer um terceiro filme do Homem de Ferro, né? Só que ele achou e falou ainda que o segundo ia ser inviável desse jeito. Só que mesmo assim a Marvel e a Paramount estão cogitando lançar o Homem de Ferro 2 com algumas cópias em 3D. E a informação tá no NBC News dizendo o seguinte: no momento há uma demonstração de 1 minuto do filme convertido para 3D. Dizem que ficou muito bom e agora os executivos estão considerando se vale a conversão para o filme todo. Eles estão estudando propostas de 3 companhias de conversão para estimar o tempo e o custo dessa operação. Vale dizer que um filme para ser exibido em 3D não precisa necessariamente ter sido filmado com câmeras 3D. Ou seja, não precisa ser um avatar para poder ser rodado em 3D. O que vocês acham disso? Eu acho que essa moda de 3D tem como único intuito levar as pessoas de volta ao cinema. Agora vai chegar um momento que vai cansar, p***. Tudo é 3D, velho. Sabe aquele negócio de já que a onda agora transforma, você já que a onda agora é 3D. Ah, tá, a mesma coisa, né, cara? Ah, cara, mas se fosse assim, cara, cinema, apesar que o cinema convencional já vem sofrendo baixa na bilheteria faz tempo, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Mas se fosse assim, cinema convencional ia fazer todo mundo enjoar também, não é o caso, né? Não, e tem mais, né? Que eu agora não vai... Falou de trazer pro cinema, agora eles vão lançar televisão em 3D também. Inclusive, quem tá promovendo é o próprio Avatar, do James Cameron, né? Exato, ele tá em conjunto com a Panasonic, passou toda a instrução pros caras de como fazer, vai ter óculos e o caramba. Tanto que até na exposição que tá rolando na Alemanha, o James Cameron, né, o pessoal da produção do Avatar, disponibilizou um daqueles suíte de batalha que tem no filme. Então você tá passeando lá pelo stand e você vê, cara, um negócio muito legal. E toma aí, não gostaram do primeiro Quarteto Fantástico, nem do segundo? Então toma o terceiro. Chegou o anúncio aqui pelo site de entretenimento Variety que já estão planejando um reboot de toda a franquia de filmes do Quarteto Fantástico. Eu só posso esperar que já que vão fazer um reboot, que pelo menos façam direito dessa vez, né? Porque aquele Doutor Destino, pelo amor de Deus. É, então, aqui já foi confirmado que o produtor Akiva Goldsman, que ele já trabalhou em Sua Lenda, Hancock, e o lançamento ainda do Jonah Hex, ele já contratou também o roteirista Michael Green. E, cara, vão rebootar tudo mesmo pelo jeito. É uma história oficial mesmo da parte da Marvel. Originalmente, os dois primeiros filmes da série foram dirigidos pelo Tim Story, o elenco de Joan Crawford, Michael Chiklis, Chris Evans e a Jessica Alba. Eu ficaria muito mais contente se o Quarteto Fantástico fosse diretamente pra Marvel produzir e não ficar ainda na 20th Century Fox. De repente seria mais interessante, mas enfim. Ah, cara, mas me diz um negócio, o Wolverine, ele já é produção da Marvel ou não? Não, ainda é da Fox. Não é? Não. Ah, tá explicado. Da Marvel é muito só louco. Da Marvel só rolou mesmo Homem de Ferro, não foi? Nenhuma empresa arregaçaria com o próprio carro-chefe da... Ah, mas o Hulk é bom, ele só não teve bilheteria, né, cara? Eu acho que assim, ele foi um filminho superficial, nada demais, assim, entendeu? Um pouco enrolado. Eu gostei do filme novo do Hulk, eu não gosto do primeiro. Aquele do Ang Lee é um lixo, mas o segundo filme eu acho interessante. Então, eu gostei do segundo, assim, não achei nada demais. Mas você não vai falar que o filme é ruim, não. Não é ruim, não. Cara, Rickson Grace dando tapa no Bruce Banner é bom pra caramba. Pra você ver que brasileiro é macho. Cara, a parte da favela é demais, né? Tudo de bom que negócio lá. Eu ficava imaginando o Capitão Nascimento sair de lá gritando com... Você não é Hulk, porra nenhuma, tu é moleque. Seria interessante. Tira essa pele verde. Tu tem que amadurecer. Vai, Quinto Elemento, apresente-se. Alô? Até o alô dele é hilário, né, bicho? Alô, gente. Cara, meu modem da Telefônica fritou. Por que você tá chovendo aí? Não, cara, queimou. Peguei ele na mão, ele tava mais quente que sei lá o quê. Tá usando o quê? 3G? Não, não. Eu dei um jeito aqui. Eu MacGyver, mano. Eu pluguei um no rabo e aí funcionou. A gente tá falando de quê mesmo? Fritou, tava quente, eu peguei na mão, quase derrete, que porra é essa? Aí ele pega e enfia no rabo, né? E, não, eu peguei um com a Mônica, só que aí ele tava funcionando bem na frente do computador, aí eu tirei ele da frente do computador e ele parou. Aí eu tive que rotear ele de novo agora. É, tá tenso o negócio aqui, viu? A gente tava onde mesmo? Que notícia? Quarteto Fantástico e Reboot. É o Mágico de Oz e Sombrio. Tens. Exatamente. Você chegou na hora certa de dizer isso. Então vamos lá. Mas o que, que a gente ia gravar agora? Qual a notícia? A gente tava falando sobre a notícia que a Fox tá anunciando o reboot do Quarteto Fantástico, né? Ah, eu vi. No primeiro ela cagou, no segundo sentou em cima e agora vai querer limpar, né? Alguém, mais alguém quer falar alguma coisa sobre o Quarteto Fantástico? Além de falar que precisa rezar muito pra isso não sair a mesma merda que já tinha sido antes? Tem que abandonar essa ideia, bicho. Quarteto Fantástico não vai rolar, entendeu? Não tem vicarismo, não teve nada. Esquece isso e pô, passa pra outro herói. O Quarteto Fantástico é da Marvel? É da Marvel. Fechou. Mickey, Patrick, Donald, o Pluto e a Magali. Ai, a Magali é da Disney. Maluco. É quase. O Maurício tá tentando chegar lá uns 20 anos, mas não chegou ainda. Não, mas a Disney já comprou ele também? Não, mas peraí, a Magali é da onde? Ô, Sul, você vai devagar na carreira aí, pelo amor de Deus, cara. É do Maurício de Souza, bicho. Não. Qual o calor da... Como que chama a mina do Mickey? Minnie. A Minnie. Magali. Ah, Magali. A Magali na turma da Mônica Jovem tá bonitinha. Todas estão bonitinhas ali. A Mônica também tá um tesãozinho. Oh. Ai, seu comitê da pedofilia, ouvi isso. Peraí, desenho pode, porra. Não, mas em que cidade que você tá? Salvador. Você viu o que fizeram com o italiano, né? Cara, o italiano... Foi preso por ter beijado a filha? É. Ah, sim, eu vi ridículo aqui, pelo amor de Deus. É, beijou ela na vagina. No jornal só passou que beijou nos lábios, né? Não falou nada. Não falou em qual lábio, né? Meu Deus do céu. Meu, e a Lionsgate aproveitou pra dar duas notícias essa semana, né? Dizendo que Os Mercenários foi postergado de 23 de abril, que era a data original de estreia, pro dia 20 de agosto, jogando o filme no meio do circuito de verão americano. E eu acho que ele tem potencial pra isso. E, ao mesmo tempo... Ele colocou que no dia 20 de abril ele vai encaixar outra produção da Lionsgate, que é Kick-Ass, que é a adaptação cinematográfica da obra do Mark Miller, né? E que conta a história do menino que não tem poder, mas mesmo assim decide ir atrás dos bandidos. Uma curiosidade aí, Mark Miller é irmão do Frank Miller, né? Não, porque é Miller e Millar. Cara, deixa eles. Eles não sabem, deixa. Parece que a gente é inteligente. A gente vírgula, seu desgraçado. Ah, vai falar que você sabia disso. É porque essa coisa de mudar só uma letra, né, não quer dizer nada, né? É. A partir do momento que você grava podcast, você passa a ser formador de opinião. Com certeza. Cara, toda vez que eu vejo alguma notícia do que é, eu me lembro daquele site americano que tem aquelas figuras fantasiadas... Que são a Liga de Heróis americana, sei lá, alguma coisa do tipo, agora esqueci o nome. Que eles têm o Senhor Sem Fio, o Senhor com Fio, os caras fantasiados muito bizarros lá, que tem que fazer tantas boas ações por ano. Já chegaram a ver isso? Já? Ai, caramba, onde que eu vi que tem um negócio desse? Cara, é muito bizarro, é muito engraçado. Acho que tem até um brasileiro lá, cara, cadastrado, porque o nome tava em português. Eu vi há uns 3 meses atrás, até por causa de uma notícia ligada ao que é. Mas é muito bizarro, é muito bizarro. Se vocês quiserem, até depois eu procuro o link pra vocês. E o que é, vai ser? Estreia dia 20 vai estar encarando Piranha 3D. Nossa. MacGruber e o remake de Morte no Funeral, cara. Mas vem cá, o Piranha 3D é o da Amazônia ou da Lapa? Júnior, você como é carioca, você encara o Piranha 3D aí todos os dias? Não? Depende, cara, como da onde é que for, né? Tem uma que tira pedaço, né, cara? Tem uma que só dá uma mordidinha. E aquelas que te consomem aos poucos depois de meses, né? Legal que a notícia aqui que diz que essas produções tá voltado pro público masculino, né? Então... Ah, mas só quem vai ver uma tosqueira dessa no cinema é alguém... É a gente, bicho. Que ninguém mais vai ver um negócio desse. Quem viu Piranhas Voadoras? Todo mundo, aposto. Só a versão pornô. Só a versão pornô? Então é que nem aquele lá do Nelson Rodrigues, né? Que em vez de Piranhas Voadoras, eram Piranhas Voadoras. Piranhas Voadoras. E já que o assunto é Mercenário, Sylvester Stallone, a Variety anunciou que a New Image e a Millennium Film estão divulgando que Sylvester Stallone, assim que acabar os compromissos deles com os Mercenários, já vai assumir o Rambo 5, né? As filmagens, de acordo com ele, vão começar na primavera americana, né? Entre março e junho aqui. E quando os brucutus já estiverem arrebentando nos cinemas, o Stallone já vai estar de volta no batente. Dizem por aí que eles estão querendo pegar o roteiro que ia ser usado no quarto, né? Mas que, graças a Deus, não foi usado. Mas eles estão teimando em querer usar de novo, que é a história dele voltar pra casa, aí tem um problema com drogas, aí não sei, uma menina é sequestrada e ele vai atrás. Podia ser pior, podia colocar o Rambo 5 pra proteger um asilo de velhinhos onde ele se mudou, ou algo do tipo. Então isso vai ser o primeiro Rambo em território nacional. É que tá, não vai ser Rambo, né? É aquela história do Stallone. Peraí, ó, camelado, o primeiro Rambo foi no território nacional, pô. Foi, o Rambo foi no território nacional. Ah, exato. Tá, ok, ok. Fail! Mas tirando isso, né, eu acho legal ter Rambo 5. Sinceramente, eu gostei tanto do Rock 6, por que não Rambo 5? Tá, tudo bem que Rambo 4 foi meiro pra caralho, mas... Rambo 4 você não gostou por quê? Aquelas cenas de amor explícito, esses negócios? Não, Rambo 4 foi legal, só que eu tinha gostado tanto de Rock 6 que eu esperava mais de Rambo 4 e achei meio, sei lá, boring. Cenas de amor explícito foi porque ele fudeu com o exército inteiro, né, cara? Ele dá aquele abraço, se usar cara. Vaselina, né, velho? Cara, eu fiquei um ano esperando pra ver aquela cena de liquefação humana com minha metralhadora .30, cara. Sensacional, sensacional. Pois é, só Rambo pode fazer um negócio desse. Agora imagina ele fazendo isso com traficantes nos Estados Unidos. Isso é sensacional, porra. Uns 30 anos atrás ele corria com aquela porra nos braços, né? Depois que ele subiu lá no Jeep, ele não quis mais sair. Porra, é a idade, né, velho? O sujeito tá com 60 anos, ele ainda mata, só não aguenta mais correntando. Mas ele tá uma tia velha, né, meu? E também o rapper Todd MC Farlane, né? Grande conhecido pelo seu trabalho com Spawn e outras coisas. Ele traz aí detalhes de uma versão sombria de O Mágico de Oz. Sombria e tensa, né? Vocês viram isso? Alguém tá a par? É, eu lembro que tinham cotado a Dakota Fanning pra ser a Dorothy, né? Só que ele já disse que não vai ser, né? Mas eu acho que ia ser uma boa ela, cara. É, ela tá muito bonitinha, né, cara? Quantos anos ela tá? 15? Calma, Sucia, ainda não, Sucia, falta pouco. A maioridade lá fora é 18 também, não é 21? Como é que é lá fora? É 18, é 18. Mas então, ele falou que não acredita que a Warner, né, que é o estúdio que tá por trás do filme, vai fazer exatamente o que ele quer. Ele disse que a ideia dele é tão grande quanto o Senhor dos Anéis. Nossa. É. Você vai ver o Homem de Lata liderando um exército, né? Vocês viram aquela série Tin Man, que era bem sombria, nada a ver com o Mágico de Oz? Ela já foi horrível, cara. Esquece essa ideia e pula pra outra. Não, isso não rola. Sei lá, acho que a gente já tá acostumado. É que nem o Johnny Depp fazendo A Fábrica de Chocolate. Ficou bizarro aquilo. A gente tem uma coisa mais alegre, mais festiva da infância. E quando a gente vê uma coisa bizarra, sombria, daquela meio Michael Jackson, você não consegue engolir, não desce. Só que você falou do Tin Man, cara. Puta, é um dos DVDs que eu tenho original aqui. Muito triste. E eu gostei. Mas também é o próprio McFarlane, ele tem, né, aqueles bonecos que... É, Twisted Land of Oz, né? Que é da empresa dele de brinquedo. Tem vários bonecos, seria uma ideia aí do próprio Mágico de Oz Sombrio, né? E tem isso. Eu vi alguns aqui, alguns action figures dessa linha dele aí, cara, parece ser muito legal. Muito legal. Pelo menos o Homem de Lata que eu vi, cara. Mas eu ainda acredito que tudo que saiu do Mágico de Oz Sombrio foi a partir da... Ah, puta, nada a ver, porque aquele filme era... o jogo era do Alice no País das Maravilhas. Maluco do caralho, meu. É que os dois é igual, é um lixo. Cara, eu devia ter, tipo, 5 anos quando me colocaram pra assistir isso. Então eu não me recordo muito bem. E você nunca mais viu o Mágico de Oz? A Globo passava isso todo Natal. De falar que o Mágico de Oz, eu gosto, não do desenho, eu gosto do filme original. Então, do filme original, da de 50 e lá vai pro máximo. Primeiro filme colorido. Sim, sim. Inclusive eu tenho esse aqui. Só que o que me colocaram pra assistir foi aquela animação, se eu não me engano, é da Disney, não é? Que tem uma animaçãozinha da Disney, não tem, pelo amor de Deus? É Mágico de Oz, que eu saiba, não. Tem? Mas que inferno? Não, acho que também era Alice. Tem uma animação, Alice no País das Maravilhas, se não me engano, é da Disney agora. É da Disney, isso. Mágico de Oz, não. Ah, não, Mágico de Oz, então, a única coisa oficial que tem mesmo foi o filme de 50 e nada mais. Teve outro filme que rolou até o Michael Jackson como Espantalho. Isso. Década de 70, com Diana Ross como Dorothy. Esse eu não vi. Não perdeu nada, viu, Sussi? É, aquele lá é punk mesmo. Cara, e vocês viram o pôster de Smurf também que saiu essa semana? Eu, quando eu vi o pôster, eu comecei a tocar aquela música I'm blue, da, sabe? Eu achei legal que eles fizeram uma piadinha com o filme do Tony Montana, né? Say hello to our little friend. E provavelmente deve ser o melhor do filme isso daí, né? Ah, a piadinha foi a única coisa que você vai achar engraçado no filme, né? Eu não achei porque eu não sei do que se trata. Agora fala uma coisa, deixa eu só... Eu preciso tirar uma dúvida aqui. É só eu que achava Smurfs um saco? Ah, eu curti Smurfs. Para com isso. Smurfs era divertido, pô lá. Tá sendo implicante. Cara, eu não suportava Smurfs, cara. Smurfs, Flintstones, Zé Colmeia. Qual a sua idade, pô lá? Eu tenho 28. Ah... Cara, eu Smurfs tenho 33. Smurfs era da minha época. Eu era criança, eu assistia isso e eu achava sensacional, bicho. Eu também tenho 33 e eu adorava Smurfs. Eu não gostava. Tenho 32 e eu idolatrava. Eu não gostava da cópia fajuta que fizeram deles, que eram os Smurfs embaixo d'água, que eram os snorkels. Isso eu achava um saco. Mas os Smurfs eu adorava. Ah, é. Tinha dois, um snorkel que tinha dois tubos, né? É. Cara, Smurfs não é da minha época. Eu espero que pegue fogo na estreia. Eu joguei Smurfs no Atari, bicho. Primeiro jogo, assim, que lembrava Nossa. Alguma coisa. Troço azul lá, né? É. Dois cubinhos azul e um branco pra chapéuzinho. Não, mas né? ele até parecia. Você não precisava abstrair tanto, entendeu? Tipo, o Pac-Man ou, sei lá, asteroides que eu tinha que abstrair tudo, né? Que era um triângulo já tirando pra tudo que era. Ah, mas naquela época a criatividade da humanidade era muito maior, né, cara? Já dizia que a necessidade gera criatividade, né? Eu tinha bonequinhos dos Smurfs, e eu colocava eles pra ser uma espécie de raça alienígena que tava invadindo a Terra e meus comandos de ação iam defender. Eles morriam de maneiras bem cruéis. Cara, tinha bonequinho dos Smurfs? Tinha vários, tinha uma coleção enorme, velho. Minha irmã tinha todos e eu sequestrava os bonequinhos dela pra simular a invasão alienígena. Cara, porque você fica imaginando, que eu, pelo menos depois que eu cresci, que você fica imaginando como que aquele pessoal crescia a população, né? Porque só tinha uma mulher. Não, mas tinha tempo. Também, e tinha o Smurf piada de duplo sentido. Que era, tinha um viado. Ah, tinha um afetado, né? Como era o nome assim, do o pai dele? É o Vaidoso. Não, vaidoso. Eu acho que é o Vaidoso. Ficava se olhando no espelho o tempo todo. Ele, inclusive, odiava a Smurfette. Antes da Smurfette chegar, era aquela aldeia toda só pra ele. Quando a Smurfette chegou, começou a dividir, né, pô? E ele ficou meio assim. As coisas ficaram tensas e sombrias pro lado dele. E um dos diretores que usa as camisas mais legais de todas ele foi anunciado aí como diretor do aguardado filme Cowboys e Aliens, né? Aguardado por quem? Por mim, cara. Que filme é esse? Por mim. Ah, eu cara, também tô assim, interessado em ver esse filme. Fala sério, pô. A ideia é muito interessante. Oeste americano, cowboys, alienígenas. Pô, imagina os cowboys montados a cavalo disparando contra uma espaçonave. Sensacional, velho. Sério que vocês não estão interessados em ver isso? Eu tô interessado em ver isso. Eu vi aqui a sinopse aqui, e a sinopse aqui é a seguinte, uma nave alienígena, ela cai nas savanas de Silver City, cara. No Arizona, tá bom, alienígena. Nave. Obrigado. Então, uma nave alienígena cai nas savanas de Silver City, no Arizona, e interrompe uma batalha entre colonizadores do oeste com o povo indígena Apache. Os velhos inimigos, eles esquecem suas diferenças e formam uma aliança para conter a nova ameaça. Entre os cowboys se encontra o ex-pistoleiro do exército, Zack Jackson, que vai ser o personagem que o Robert Downey Jr. tá cotado. Cotado não, já tá contratado já. Sim, sim. Cara, esse filme não tem como ser ruim, velho. Falando sério, dá pra imaginar os... Dá pra imaginar os índios lá com arco e flecha, fazendo, como chama, aquele bando de índio correndo em volta de da espaçonave caída, tirando flecha. Porra, isso precisa ser só... Pô, eu tô empolgadasco com isso, fala de sacanagem. Isso me lembrou daquela cena, daquele desenho do Pateta, cara. Lembra que os índios ficam em volta dançando na voagem? Ninguém lembra disso, não acredito. Não, acho que isso veio da sua cabeça, cara. Isso é drogas. É drogas. Lá nem tudo que você sonha aconteceu de verdade, pô. Ah, eu não vou achar no YouTube agora, pô. Ah, mas daqui, cara, pistola, arco e flecha contra raio carbonizador vai ser foda, viu, bicho? Cara, vocês nunca assistiram Veia Batalha Final? Tá reprisando agora no TCM e é nesse nível, assim, é muito, muito bizarro. Eu tava vendo hoje uma cena que era um cara fugindo, montado a cavalo, enquanto tinha uma espaçonave atrás, atirando nele. Ele conseguiu escapar ainda assim, porque ele entrou num caminho lá no meio da floresta e na hora que saiu, a espaçonave tava perseguindo ele, não percebeu que viu um aviãozinho do lado de lá, tava, sei lá, pulverizando a plantação e a espaçonave bateu de frente com o aviãozinho e o cara se safou, correndo de cavalo. Caraca. De um caça, sacou? Se o cavalo dele era aquele do Galaxy Rangers ou não? É mesmo, cara. Mas, cara, mas naquela época a gente acreditava nessas coisas, entendeu? A gente acreditava que o Super-Homem foi mandado pra Terra porque o pai acendeu um pavio e mandou um foguetão pra cá, cara. Não dá mais, entendeu? Não rola mais uma história dessa. Não, cara, tem como ganhar. Que pai, né, mano? Que pai que enfia um filho numa nave sem trem de pouso, cara? Não tem. Não tem decência, né, cara? Ah, o pai do Hal Jordan faria isso por ele. Viação Air Krypton, né? Bem, eu acho que o John Favreau tá mostrando aí que tem talento pra fazer um filme bom, então acho que só basta a gente esperar, né? Eu só fico assim preocupado, cara, que o Robert Downey Jr. tá sendo chamado pra tudo que é filme, né? Então, ano que vem ele vai ter 8 filmes, vai ser que nem ano passado que ele teve 4, que teve aquele Solista, o Homem de Ferro e mais aquele Tropical Thunder, né? Então vai ficar, daqui a pouco você vai encher de saco da cara dele, só isso. Que já tá cotado já pra mais 2 filmes, além do Homem de Ferro, e mais esse. Ele tem de aproveitar a onda agora que ele virou o queridinho de Hollywood, ele já não é mais novinho, né, velho? Ele não vai aguentar fazer filme de ação durante muito tempo. Ele já vai ser o Sherlock Holmes Kung Fu agora, né, que vai sair esse ano, eu acho. Tem que aproveitar a onda. Até porque daqui a pouco ele se joga no meio da cachaça e das drogas de novo, se afunda, então ou faz dinheiro agora ou nunca mais, velho. É, mas você tem que levar em conta, né, que os brucutu hoje de Hollywood tá tudo com 60, 70 anos e tão lá. É, olhando por este ângulo, né? Quantos anos ele tá? Uns 40 e pouquinho. Ah, mas ele não é brucutu, cara. Ele nunca segurou um lança-míssel em cada braço e saiu atirando, que nem faz o Schwarzenegger. Ele não precisou, ele tinha um em cada ombro e detonou um tanque. E fez isso depois dos 40 anos. Ô, louco. O Robert Downey Jr., ele é um G.I. Joe na Terra do Falcon, né, cara? Aqui, o projeto do Cowboys em ele já tem desenvolvimento há mais de 10 anos, cara. O roteiro já passou pelos roteiristas de X-Men 2, Saara, Indiana Jones e A Última Cruzada, e até o diretor de comédias, Steve Odekirk, que eu acho que o filme, o último mais conhecido dele, é a animação Segredo dos Animais. Esse filme vai sair junto com o Duke Nukem. Agora a história ficou na mão de Alex Kurtzman, Robert Horsey e Damon Lindelof do Lost, né? Mais uma vez, esse filme não tem como ser ruim, sinceramente. Só precisa ser feito, só isso. Ah, esse filme tá com cara de ser bomba e tão chamar, botaram o Damon pra chamar o público de Lost. Pronto, final. Cara, Lost, Cowboys, Alienígenas, Homem de Ferro, não tem como esse negócio ser ruim, cara. Fala sério. Eu tô empolgadaço com o filme já. Isso vai ser tipo aquele filme do Tom Cruise, que ele faz um extraterrestre e que a humanidade voltou pra era da pedra, que os Neandertais lá tomam conta de nave, vão pilotar jato e destroem o outro planeta inteiro. Nossa. Né? Vai ser a mesma história. Você errou, de cientologista, de outra volta. É de outra volta. Eu achei esse filme um tanto tenso, viu? E sombrio, não foi, Suzy? Cara, eu acho que eu tô me repetindo muito no tenso e sombrio. Agora eu vou só falar, ou alguns são tensos, ou alguns são sombrios. Se eu falar, a galera vai sacar que eu não assisto p*** nenhuma. E as boatarias sobre o 23º filme da série 007 já começa com a onda de rumores. Depois da citação do Michael Sheen, que interpretaria o personagem recorrente, o vilão Blofeld, agora o alvo também é a próxima Bond Girl. É, no final de agosto, os tabloides locais já informaram que a Joana Gnaziuska seria a próxima Bond Girl. Agora foi a vez de Brianna Megan, que é modelo e apresentadora do canal de entretenimento E! Por enquanto, o próximo 007, ele só tem confirmado o nome dos roteiristas, que é o Peter Morgan, que também escreveu Frost Nixon, e também é roteirista de A Rainha. Ele escreverá o filme ao lado de Neil Purvis e Robert Wade. O James Bond vai continuar sendo o mesmo, né? Tudo indica que sim, né? Ah, eu só vou gostar desse filme se tiver outra cena dele saindo da água de sunga azul. Ai, cara... Agora, voltando no assunto do Daniel Craig aí, que o Sus tanto gosta da saída dele da água, ele só saiu da água porque deu câimbra na orelha, né, cara? Cansou de nadar! Vocês são muito cruéis, sabiam disso, né? Agora voltando ao assunto da Bond Girl, puta, cara, essa imã, peraí que é o nome, é IMA.93 aqui, ó. Eu acho que não é ela, não, mano. A Brianna Megan aí, puta, ela é muito mais bonita que essa outra tiazona feia aqui, viu? Deixa eu até ver quem que é. Você achou essa mulher feia? Não, essa mina aí, que é a Brianna, não sei o quê... Ah. Ela é... Nossa, ela é maravilhosa. Agora, a Joana... É Joana mesmo, tá ligado? Você vê a cara dela e olha aqui, Joana. Joana o quê? Nossa senhora. Ela tem cara de secretária mal-humorada de universidade. Não basta secretária, não basta ser mal-humorada. Secretária mal-humorada de universidade. Gostei, tá certo. Deve ser mal comida também. Não, mas isso tá implícito no secretária mal-humorada de universidade. Definitivamente a Briana é muito mais interessante. Não, não tem nem comparação uma com a outra, né? Cara, é maravilhosa. Não, isso aí deve ser exigência do Daniel Craig. A hora que escalar essa Joana aí, não, pelo amor de Deus, né, cara? Coloca uma menininha nova aí, que senão vai ficar feio pra mim. Vocês estão muito famosos, estão comendo muita gente boa, porque olha, qualquer uma das duas servia. Olha, cara. Mas, meu amigo, essa loirinha aí não ia não, cara. Pro Sussi fazendo sombra já tá bom, né, cara? Columbia quer nova vestida de Bad Boys. Ah, gente, vamos pular, vai. Não tem nada aqui. O Bad Boys de novo? A revanche dos que não foram? É, a verdade é que é assim, só resumindo aqui. Columbia quer nova vestida dos Bad Boys. Eles gostaram da perseguição de carro no primeiro, gostaram da perseguição de carro no segundo, agora querem que o Michael Bay faça o terceiro. Vai ter uma nova perseguição de carro. Exato. Porque é só o que o filme tem de bom. É, não, isso mas é cantando agora... Bad Boys. O 2, ele tem uma inovação, né? Porque o primeiro tinha uma perseguição até normal de carros que a gente já tinha visto em outros filmes. Aí eles falaram pro Michael Bay, ó, mas dessa vez a gente quer mais. Aí o que ele fez? Ele pôs um caminhão cegonha cheio de carro, né, cara? Soltando carro e barco vindo pra cima dele. Tem lancha caindo também e tal. Cara, lancha na estrada, né? Agora que é muito mal feito, totalmente CGI. Você vê os carros em CGI, não curti não. O primeiro, pelo menos, tem mais cara de... cinema de raiz. Ah, olha o Dudu Root. Ai, meu Deus, vai começar essa história de raiz de novo. Ninguém só quer comer tubérculo aqui só. Plantar mandioca. Falaram que o Dudu ele não frequentava aula, ele ficava com o pessoal da agronomia fumando maconha no campo. Depois que o vegetariano foi lá no papo de gordo lá e mandou o outro enfiar o nabo, entendeu? Tudo ficou com ciúme. Assim, se eu fiz comunicação, entendeu? Eu ficar junto com o pessoal lá da maconha era natural. Agora eu soube que você ficava enterrando mandioca, é verdade isso? Velho, olhou pra mim e dava uma enterradinha. Se bobear, eu já te vi em alguma faculdade por aí, viu? Eu acho pouco provável, Sousa. Acho pouco provável. Ou não. E também foi divulgada nessa semana a data oficial da estreia de Tron Legacy, que seria a continuação do famoso filme de 82. Então já foi definido que ele vai estrear no dia 17 de dezembro de 2010. Então ele vai estar concorrendo com o filme do Zé Colmeia, Besouro Verde e os já falados Smurfs. Tá bem acompanhado. Cara, eu tô com medo desse filme. Porque foi um filme que marcou a época. O Dudu também deve ter marcado 83. A gente viu isso aí no cinema ou no cinema. E Dudu deve ter visto um vídeo de cassete logo depois que lançou. Cara, eu assisti em fita beta, cara. Não, era demais. Era loucura, entendeu? Era coisa assim, mais viajada. Era o supra-sumo. Hoje em dia, se você ver, o filme ainda não é mal feito, cara. Um efeito especial da década de 80, né? Que 70. É, e mas, Junior, pela Disney, né? Diga-se de passagem. Ô, Junior, mas deixa eu falar o seguinte, cara. Eu acho... Eu não tô preocupado, não, porque eu gostei do que eu vi naquele último trailer deles lá. Sabe, eles mantiveram toda aquela... Eles mantiveram aquele ar que tinha mesmo o filme de 82. Eles não fizeram questão de deixar tudo perfeito, sabe? Você percebe que tudo é virtual e quiseram manter o mesmo clima que tinha no primeiro. Eu achei bem legal. Mas eu tenho medo de continuação, cara. Continuação. E de filme da Disney é complicado, porque, ou da Sony, sei lá, porque é filme que é feito pra ganhar dinheiro, entendeu? Que você vai num público-alvo já que todo mundo vai ver. Ou seja, eu vou ver, mesmo sendo uma bomba, essa desgraça pra comparar com o outro. Já que você falou de sequência de Disney, você viu o que passou nessa última sexta-feira? Jorge, o Rei da Floresta 2? Ah, acho que tem até o 3, né? Não, tem um 3 dessa porcaria. Cara, a Disney sabe como chupar até o osso, né, cara? Não, sabe. E com outro cara, né? Só acho que a roupa do macaco é igual, que nem o macaco deve ser a mesma voz, né? Mesmo voz. Mas ainda que o Tron de 82, ele marcou pelo fato de ser, acho que, à frente do seu tempo, né? Sim, tinha toda uma história de pano de fundo. Cara, lembro que isso daí, meu pai e um amigo dele alugaram essa fita beta e eles não entenderam porra nenhuma, né? Sei que um cara fez uma observação interessante, o cara falou, pô, ainda bem que era legendado. Hoje é assim a gente entende, né? Porque que a gente pode até comparar com Matrix, né? Que ele, a um grosso modo, assim, ele é até similante, similar. Agora, né, naquela época, cara, 82, cara, isso daí, putz, cara, muito à frente do pessoal leigo no assunto. Ah, cara, eu acho que o filme já vai valer só pela trilha sonora, que vai ser Daft Punk. Então... Agora, pelo roteiro, né, os caras falam que o personagem lá do Jeff Bridges, ele continuou dentro da máquina lá desde aquela época, cara, é isso mesmo? Achei que você ia mandar um Matrix agora. Não. Não, eu tinha lido que ele vai aparecer no filme, mas ele tinha saído da máquina. Aqueles dois personagens que ele deixa dentro da máquina, que ficaram dentro da máquina, entendeu? Ah, tá. Ah, mas no trailer aparece ele lá, sim. Não, ele vai de novo. Aí ele entra de novo dentro do mundo lá de Tron, porque tá com algum problema. Esse cara que ele deixou lá dentro, né, que era o avatar dele, ele deixou lá dentro, tá com algum problema, ele entra no mundo pra tentar resolver esse problema, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi. Não, eu tô com o roteiro com a história aqui. Você filho tá com dele... Sem importante, velho. Onde nós chegamos e você não contou, cara? É, papel vermelho pra não permitir cópia ainda. Não, não é. Eu queria só falar que a história é a seguinte. Ele desapareceu desde aquela época e o filho dele agora, 25 anos depois, tá indo atrás. Então vai o filho com a 13 do House, os dois vão se enfiar lá pra tentar achar o pai, porque tem muita coisa esquisita acontecendo lá. Bem, o diretor e escritor Guillermo del Toro, né? Depois de toda essa onda de rumor sobre o Hobbit, que falava sobre a possibilidade do Tom Cruise ser o Hobbit, do Daniel Radcliffe ser o Hobbit. Bilbo não vai correr tanto. Não, não vai. Já deram até o nome do James McAvoy, ou do David Tennant. Falaram até que o filme ia ser em 3D. Aí o cara, pelo jeito, deve ter cansado de tanta bataria e foi lá no site The One Ring e falou aqui que o filme não vai ser em 3D, a não ser que o filme do Avatar faça um sucesso muito grande que os estúdios peçam, entendeu? E ele falou que não tem nada disso, não. Que não, o Bilbo Baggins não vai ser nenhum desses. Não vai ser o Radcliffe, não vai ser o McAvoy, não vai ser o Tennant, nem mesmo o Tom Cruise. Graças a Deus. Cara, mas eu acho que é um desperdício, porque com o Tom Cruise lá, eles não iam precisar nem fazer muito efeito especial pra fazer que ele é pequenininho, né? É. Porque o trabalho é dos outros diretores que tem que fazer ele parecer grande, né? Mas, cara, você quer anão mais bem feito do que era o Didi? Lembra? Cara, e ali não tinha muita tecnologia empregada, era um negócio maravilhoso. Deixa a joelha em cima do sapato, né, cara? Não, podia fazer uma campanha pro Ananias com o Hobbit, né? Ananias para Hobbit, né, cara? Cara, eu fiquei assustado no Fantástico com aquela mulher do Didi. A mulher parece uma stalker desesperadora, entendeu? Eu corto o cabelo dele, eu calço o sapato, eu faço isso, eu faço aqui do vigio quando ele tá dormindo, entendeu? Cara, eu tenho medo, cara. Foi assustador mesmo, bicho, ali. Eu fiquei com medo, também. Se fosse o Didi, eu corria, na boa. Corria? Tá apanhando até agora, bicho. Que isso? Assustador é assistir o Fantástico de domingo, né, cara? Não é assustador, cara. É deprê. Não, cara, é força do hábito, cara. Você não foi da geração 80 que assistia Trapalhões e Fantástico em seguida, entendeu? Você tem um vício fenomenal. Na hora que tocava a musiquinha do Fantástico, você sabia que o final de semana tinha acabado, que era hora de ficar depressivo e que dia seguinte era aula de novo. É, isso aí. Nossa, galera, era uma fossa imensa, né, meu? Falou tudo. Agora YouTube. Cara, o YouTube foi demais. Do que se trata? Se trata que alguns estúdios estão vendo a possibilidade de alugar filmes através do YouTube. Olha que coisa sensacional. 4 dos grandes estúdios de Hollywood estão vendo se é possível ou não fazer essa transmissão através de streaming e a galera pagar, alugar pra ver filmes no YouTube. Vocês acham que isso pega? Pega. Não, pega no bom sentido, eu acho que rola. Pega, rola. Não, eu acho que funcionaria. Eu não sei como que tá aquele serviço da Apple, porque o iTunes tem esse serviço já, né? Só que você pode baixar e assistir até determinado período. Pelo menos era isso que tava previsto pra acontecer. Mas agora, esse lance do iTunes, ele tá disponível aqui no Brasil já, né? Ah, cara, o que é que no Brasil o oficial tá disponível? O Toba do Polar. E o Toba. E o Toba. E só também. Agora, cara, assim, vou falar sério. Eu não sei se no mundo inteiro é assim, mas pelo menos eu vejo. Muitas vezes eu vou carregar um vídeo simples de 40 segundos numa qualidade ridícula e eu não consigo ver. Eu tenho que ficar esperando um tempão até carregar a barrinha vermelha. Será que vai ser assim nos filmes também? Senão não compensa, né? Não, aí eu acho que já deve ser algum servidor dedicado, cara. Tem que ser um servidor dedicado pra funcionar assim. Até porque, se você parar pra pensar, vai ser assim. Porque eles não podem misturar os filmes do povão, né, da galera, com esse tipo de filme, né? Cara, deve ser questão da qualidade também, né? Porque se for um codec FLV, é uma porcaria a imagem. Dependendo do filme, você não vai ver nada. Exato. E outra também, você tem a limitação de tamanho, né? Porque os nossos vídeos, se eu não me engano, são até 300 megas ou 10 minutos, né? Sim, são 10 minutos. Eu não lembro o limite de mega, mas é 10 minutos. Eu não me recordo, mas... Bom, vamos ver. Eu acho que tudo é válido. A vida é uma festa. Eu acho que qualquer coisa tá valendo, né? Porque pelo que deu pra sentir aqui, a queda na venda de DVD é grande, né? E o pior é que os caras não param, né? Foi anunciado uma DVD de um Blu-ray de 400 GB, velho. Eu acho que a indústria tem de mudar e começar a se focar em colecionador. O colecionador vai continuar comprando. Agora, pra comprar, ele vai querer que algo diferenciado. O disco simples vai cair com toda certeza. Ninguém mais vai comprar DVD daqui a algum tempo. Aí eu caio naquela mesma questão que eu caí, acho que na semana passada, retrasada. Eu teve um chat com o House, né? Do serial do House, com o Hugh Laurie. Aí os caras falaram, por que o DVD da quinta temporada lá fora, vocês não têm o bloopers, né? Os erros de gravação, Isso, os erros de gravação no final. Ele falou, não, a gente não colocou nesse final de ano porque a gente queria fazer uma coisa diferente, como você pode conferir. Sabe quando essa coisa diferente vai chegar no Brasil? Nunca. E vai ser o triplo do preço. Não, cara, você vê mesmo a própria sacanagem. Um DVD lançado, um box lançado, vai ser R$180, de Lost. R$180. Aí depois de um ano, tá R$69. Isso é sacanagem, pô. Você quer mais prova que Friends? Você... Ah, pô, Friends é demais, vou comprar os DVDs. Você vai lá e ia pagava ou R$129 ou R$99. Hoje você compra a coleção inteira, dependendo da loja, e você acha por R$300. Entendeu? Isso que é sacanagem. Eles ficam jogando lá em cima o valor do DVD, que é um produto que já tá finalizado, em vez de botar um valor competitivo. Bota um valor barato, todo mundo vai comprar. Quem vai preferir comprar uma pregada de DVD pirata de qualidade TS, ou será que vai comprar um DVD original, bonitinho, por R$10, R$12, R$90, que é o preço que acaba todo o filme chegando. Sim, sim. E outra, a qualidade, muitas vezes, do DVD e do pirata é a mesma coisa, né, cara? Ou não. Isso é pior, né, cara? Você vê aí o Harry Potter, que até hoje não chega, só chega aqui em full screen. Mas agora, me diz o seguinte, ó, a chegada do Blu-ray, você acha que... pessoal que gosta de comprar produto original pela qualidade e tal, você acha que o Blu-ray, ele realmente vai substituir? Porque o preço dele tá salgado, né? Mas pro colecionador, cara, é demais, porque tem muita informação dentro, tem muito mais coisa que tem no DVD. E nem, entendeu? Tanto pro colecionador, se você for partir do ponto de vista aqui, hoje a gente tá tendo um boom de vendas aí em TV Full HD e o caramba. E se você compra um DVD pirata, você não vai conseguir uma qualidade suficiente pra você aproveitar o seu aparelho? Então eu acho que isso daí pode funcionar assim uma parte do mercado a comprar esse... Cara, meu poder de síntese... Meu nariz tá sangrando. Não, mas olha, não. Tentando complementar o que o Sulcio tava dizendo, ou talvez mudando completamente, eu não sei que porra ele queria dizer, tá? Ah, mas fica tranquilo que ninguém nunca sabe. Eu acho que o Blu-ray, ele vai pegar com os colecionadores, sim, porque ele vai oferecer um produto a mais, enquanto esse esquema de lançar só o filme, seja via streaming, seja você comprando no iTunes Store da vida, isso vai funcionar pra o cara que apenas vê o filme, nada mais. E a questão da mídia investir no Blu-ray, tá muito relacionado com o fato de que o Blu-ray é mais difícil de você piratear. Quer dizer, eu acho que na verdade é impossível de você piratear um Blu-ray. Não é como um DVD que tá pra fazer cópia em qualquer lugar, né? Então, não, já piratearam já. Mas quando já lançaram o DVD, falaram já, a mesma coisa. Já, muito tempo, bicho. Isso aí já rolou já. Eu li em algum lugar que só podia... Você tá falando com uma autoridade no assunto, cara. Isso aí, depois de lançar 3 meses, já piratearam já. Já quebraram o código Blu-ray. Não serviu pra nada. Não existe. Quebraram o código e ainda fizeram o RIP pra DVD 4.5. Bem, então a Warner assinou o contrato com o Guy Ritchie, né, que está atualmente ocupado com os preparativos de Sherlock Holmes, que estreia no Natal. Ele vai dirigir a adaptação cinematográfica de Lobo, o Maioral, personagem assim que é adorado no mundo da DC. O roteiro foi escrito por Don Payne e a produção é a responsabilidade de Joel Silver, Akiva Goldsman e Andrew Rona. Esse Akiva Goldsman também, acho que tem metade dos filmes de Hollywood, tá na mão dele também, né? E a outra metade no Joel Silver, né? Além disso, a história vai trazer o Lobo, um alienígena azul, tem mais de 2 metros de altura, indestrutível e dono de uma força do caramba. O personagem vai ser um anti-herói numa motocicleta que pousa na Terra, não se sabe se é motocicleta ou não. ele vem procurar 4 fugitivos do espaço que estão prontos para barizar aqui no nosso planeta. Antes 4 fugitivos do que as 6 esferas do dragão, né? É mesmo. Mas o Lobo, ele não apanhava daquele cão pastor lá, que a ovelhinha chamava ele? É o Lobo! Não! vocês não liam os gibis do Lobo, não? Essa falta de respeito por causa disso, é? Aí o maioral vai lá e ele se junta com uma adolescente de uma cidade pequena pra parar os 4 alienígenas que vão destruir a Terra, né? E pra, assim, agora pra acabar com chave de merda mesmo, a Warner quer uma classificação de 13 anos pro filme. Nossa. O filme do Lobo com classificação de 13 anos. É, okay, já foi. Eu não quero nem comentar mais sobre isso. Filme do Lobo, que não é pra maior de 18 anos, é irrelevante. Deixa pra lá. Isso vai ser em live action, vai ser com atores, né? Né? Eu acho. Você já viu que personagens azuis não dão certo no cinema, né? Oh, não fale isso, que os Smurfs estão chegando. Não. Em personagens reais não dá certo, cara. O quê? Os Smurfs estão chegando. Protesto mantido. E o Dr. Manhattan? Eu também adoro o Lobo, cara, mas Lobo com classificação etária de 13 anos vai ser um... Entendeu? Vai ser um filme engraçalhado. Vai ser aquele Lobo palhaço só. Vai ser só palhaçado, entendeu? Não rola. Ele vai ficar fazendo malabares com vai ficar rodando a correntinha dele pra cima e pra baixo. Só isso que ele vai fazer. Vai parecer uma gotinha de sangue. Ou senão ele vai enfrentar um monstro de gosma verde, né? Porque aí pode. Só não pode sair sangue, né? Ou robôs. Ele pode matar robôs. É. Então você imagina. Vai ser uma grafinha o filme. É, ele é azul. Nada na natureza que é bom é azul. Televisão. E vamos aos destaques de televisão. O Garoto do Futuro vira série. A HBO aprova a série de Scorsese. Vilão de Heroes entra para a última temporada de Lost. Fringe terá exibições em canal aberto. E Flash Forward, a série que dizem que vai substituir Lost, ganhou seu sneak peek, que é nada mais que a bisolhada das asinhas. Eu pus um zá a mais aí. E é isso. Pra quem gosta de Lost, inclusive tem até a mulher do Desmond, do Broda, a Penny. E é isso, sneak peek tem aí. O que quer dizer o Flash? O que é o Flash Forward, Sus? Cara, esse seriado, o que aconteceu? É. Síntese. Peraí, deixa eu ver. Concentra, Sus, concentra. Cara, Flash Forward é assim, um dia, 29 de abril de algum ano, todo mundo apaga durante acho que 12 minutos. E quando eles acordam, várias coisas aconteceram, mas o mundo inteiro apagou por esses 12 minutos. Então o que acontece? E esse grupo de detetives, né? Esse grupo de... Não, peraí. O mundo inteiro parou e muita coisa aconteceu. Como assim, cara? É, cara. O mundo continuou rodando, cara. Mas tava todo mundo parado e aconteceu um monte de coisa. Não, deixa eu começar aqui. Não, sou, cara. Esse daqui, a humanidade apaga por 12 minutos. Eu acho que foi isso mesmo. E aí, durante esses 12 minutos que eles estão apagados, eles têm visões do futuro. Cara, desculpa, não é 12. É 2 e 17 segundos. 2 minutos e 17 segundos. Isso é o vídeo, seu doente. Isso é. Não, cara. Aqui, ó, por 2 minutos e 17 segundos, todos os seres humanos habitantes do planeta Terra apagaram. Durante esse tempo, então é um vídeo de gente dormindo? Não. Parece todo mundo roncando por 2 minutos e 17 segundos de vídeo. É isso mesmo. Durante do dia 29 de abril de algum ano, por 2 minutos e 17 segundos, todos os habitantes do planeta Terra apaguei e foram dormir. E durante esse tempo, assim, eles conseguiram prever um pedaço do futuro deles. Ninguém sabe por que isso aconteceu. Deus estava tirando uma cacara de todo mundo e não contou pra ninguém por quê. E aí começa a trama do seriado, né? É criado uma uma força-tarefa pra investigar o que foi isso. E aí é aquilo, né? Ah, eu vi que você vai terminar comigo porque o céu é azul. Ah, eu vi que você matou tal pessoa porque ele tava te devendo uma sete bela, balinha, sabe? Então, é basicamente isso. Sussi, o que você faria se todo mundo estivesse dormindo e você acordado? Cara, eu ia... Que... Nada como a sinceridade do Sussi doente. Cara, mas eu vi aqui o vídeo, é assim, o pedaço que eu vi, ele se sustenta só no diálogo, né? Que é a parte que o pessoal tá montando essa força-tarefa, juntando os fatos pra ver o que realmente aconteceu. E, cara, eu vou te falar, pelo menos me segurou de interesse aqui e achei legal. Mas você acha que poderia ser um substituto de Lost? Ah, cara, por que não? Rei morto, rei posto, né, cara? Olha, o Heroes na primeira temporada podia ser o substituto de Lost. Por que não, né? É verdade. Mas todo mundo tá realmente esperando que essa seja o substituto de Lost. O que se fala na mídia é isso. Se vai ser ou não é outra história. Agora, tem um cara com uma barba tão feia ali atrás, cara, na direita. O cara feio, viu, velho? Cara, não seja por isso. O protagonista do negócio tá com a mão na cinturinha, puxou o casaco e tá fazendo pose pra frente, bicho. É tipo, eu bebo em posto, né? Eu bobo no posto, né? E a barrigona pra frente. E o de trás tá acompanhando, entendeu? Vou fazer também, entendeu? Faz é igual. É o aprendiz, né? É. Ou se não, o mímico, né? Tá fazendo mímica atrás. Tá sacaneando. Só faltou os dois dedinhos, né? É que se isso daí fosse um vídeo, o japonês ia chegar no outro e pula, pirata. Já que a gente falou de Heroes e Lost, vamos juntar os dois numa notícia só. E depois que Joe Hawks e Hiroyuki Sanada foram confirmados para a sexta temporada de Lost, é a vez de David Lawrence também ser confirmado no elenco. Para quem assistiu Heroes, teve paciência para assistir, ele era o vilão Eric Doyle, que tinha o poder de fazer as pessoas serem as suas marionetes. No Twitter dele, ele disse que filmaria sua parte em 3 semanas no Havaí e que a princípio seria uma participação em um episódio apenas. Os produtores ainda não oficializaram o papel dele na série, ou seja, ele não foi contratado não, e ele anunciou que vai estar lá, né? Então quer dizer que no Lost ele se fudeu, né? Alerta de spoiler! Porque o marionete lá, que era o John Locke, ele morreu, né? E no meio de todo remakes, replays, reboots, mais um filme sai dos anos 80 pra chegar no século 21. Agora o Garoto do Futuro pode estar ganhando uma nova versão. Originalmente no filme, Michael J. Fox era adolescente supostamente normal que descobre ser um lobisomem e de repente vira o cara mais popular do colégio. A versão, de acordo com o site Hollywood Reporter, a versão da TV pode seguir mais ou menos a mesma ideia, embora vai ser mais focada no lado terror de um lobisomem. Imagina, né? Ele tá jogando basquete, ele segura a bola com as duas mãos, ele começa a virar o lobo, ele estoura a bola, ele olha pro lado, vê o camarada dele, enfia a mão na barriga dele, estripa o cara, puxa as tripas do cara pra fora e vai pro próximo. Não, aí aí vem aquelas risadinhas de claque, né? Não, aí nesse momento aparecem os irmãos de Chester chutando a porta com aquela escopeta com bala de sal e pega os caras. Simples assim. Ah, é verdade, cara. Alguém se lembra do desenho animado que tinha do Garoto do Futuro? Cara, vagamente. Tinha vovó e tudo, vovó. Eu lembro. Eu gostava do filme Garoto do Futuro, inclusive, da Garoto do Futuro. E era legal porque o nome foi Garoto do Futuro por causa do De Volta para o Futuro, né? Porque o número do filme tinha nada a ver com isso. Tim Wolf. Aqui no Brasil virou Garoto do Futuro porque Michael J. Fox, De Volta para o Futuro. É o filme do Garoto do Futuro. Meu, cara, essas distribuidoras do Brasil estavam de brincadeira nessa época, né? Dava a entender que no futuro todo mundo ia ser grande e peludo, né? Ah, mas eu, quando via propaganda quando era pequena, a primeira coisa que eu pensei foi isso. É, cara, e hoje eu sofro essa desilusão. a cena do banheiro, né, no filme, que ele começa a se transformar pela primeira vez, é muito boa, né? É, muito e depois boa. Ele sai em pânico do banheiro e quando ele encara o pai tá na mesma situação, cara. É, eu devia ter te contado antes. Muito legal, cara. Cara, esse filme também não é da minha época. Olha só que tristeza, cara. Pena de você, você não teve infância. Não, eu tô botando pra baixar agora. Que pariu. Bem, o SBT, né, só pra continuar aquela famosa tradição de pegar seriado e jogar no meio da madrugada, agora vai pegar a Fringe, no, a série do J.J. Abrams, que tem, que conta no elenco com Anna Torv, Joshua Jackson e John Noble, e vai colocar naquela salada que eles fazem já com Sobrenatural, Mentalist, Cold Case e todos aqueles seriados que eles compram da Warner. Agora eu pergunto, por que, que ele compra o seriado se ele vai jogar num horário que ninguém consegue assistir? Porque ele pode. Você sabe que essas coisas vêm num pacote, por lá. Ele compra uma cacetada de filme e leva de brinde algumas séries, ou quer comprar uma série e leva de brinde o resto. De repente, pra ele comprar a nova temporada de Smallville, empurraram algumas coisas. E assim, eu assisti Fringe, eu esperava muito, muito, muito e achei bem meira. Eu também, mesma coisa. Só o final que eu achei do caramba. Você também cara, achou? Gostei vale da série toda. Vale a pena mesmo? Pelo final vale, cara, porque a série em si, a temporada inteira, não vale não. Você assiste 24 episódios pra achar o último sensacional, entendeu? É, que nem Dollhouse. Dollhouse foi muito bom, mas só no 12 que você... Dollhouse eu larguei no primeiro. Assisti o primeiro, não convenceu, eu parei. Ah, cara, aquela Eliza Dushku tá muito gostosa, eu não consigo olhar. É uma desculpa, né, pra gente que assiste canal aberto comprar TV Full HD, o conversor, né, cara? Já tem nego comprando conversor pra assistir Gugu, eu não acredito, cara. Ô, cara, vocês viram o Gugu domingo passado? Não, é um comentário. Ele chegou. Domingo legal! Porra, ele saiu daquela emissora, né? Aí ele pediu desculpa no ar, cara. Tá já estreando na Record, esse eu não tava sabendo, não. É, ele estreou na Record e ele lançou um Domingo Legal, cara. Nossa, do hábito, né, cara? 20 anos fazendo a mesma coisa. Se fodeu. O Silvio Santos deve ter se divertido horrores com isso. Outro comentário muito válido, Dani Suzuki, sabe a japinha maravilhosa? Sim, peitinhos. Baixei o vídeo. Socialize depois, por favor. Mas um parece que ela tá usando um troço no peito que parece um pedaço de coco. Não, parece um pedaço de coco o negócio dela. Né? Tem peito rígido daquele jeito o tempo todo. Eu tô socializando agora. Então tá, falando aqui da notícia em questão, né, do Fringe, do canal aberto, que o SBT compra disso, eu não posso nem falar mal do SBT e Silvio Santos passar esses seriados no meio da madrugada, não, porque foi assim que eu descobri o West Wing. Calhou de que uma madrugada que eu estava sem sono, por qualquer razão obscura, eu estava sem TV a cabo na época, e eu estava mudando de canal e tava começando o primeiro episódio da primeira temporada de West Wing. E passaram dois episódios na sequência, eu assisti, achei muito legal. A partir daí, passei a gravar na madrugada do SBT, acho que era toda quarta-feira, entre 1 e 2 horas da manhã. Então, como não tinha o horário certo, botava meu videocassete pra gravar da meia-noite até as 4 da manhã, sacou? Que em algum momento a série estaria pra assistir o episódio. Até pegar a TV a cabo foi assim que eu assisti o West Wing. Putz, cara, eu lembro que no começo também pra eu assistir algum seriado era tenso pra caramba, viu, cara? Agora, graças a Deus, eu tenho esse negócio chamado internet, sabe? Pra mim, que agora tem essa área de podcast, né? Que o pessoal chama a gente 1 hora da manhã, quer gravar, entendeu? Pra mim isso é irrelevante, porque eu acabo assistindo mesmo na hora antes de dormir, assisto um episódio ou outro, ou eu já vi, eu revejo de novo, ou vejo e boto pros VIP pra chegar e dar pagar de vez durante o negócio. Eu acho legal porque populariza as séries para uma grande parte da população que não tem acesso nem à internet nem à TV a cabo, que é uma realidade do Brasil ainda, né? Bem ou mal o Silvio Santos trocando nome de série, né? Arquivo Morto. Agora ele tá meio que respeitando, ele bota Cold Case, Arquivo Morto, né? Ele tá meio que, depois de tanta gente reclamar, ele tá meio que botando nome original com um subtítulo. Mas é uma grande chance de popularizar as séries. É melhor do Globo pegar Lost, passar na época de carnaval de madrugada, 2 horas da manhã, depois de não sei das... do que novela, depois de tudo mais, e ninguém assistir. E outra, né, o Silvio Santos, ele pega esse pessoal que não tem computador, ou se tem computador, é o computador do milhão. Quadrinhos. E com vocês agora, os destaques de quadrinhos. Disney compra a Marvel. E Stan Lee cede declarações. Batman original deve voltar aos quadrinhos em 2010. E a notícia que causou furor essa semana foi a compra da Marvel pela Disney, né, cara? É, inclusive rolaram várias e várias imagens na internet. Teve uma que o Daniel HDR fez bem legal, mostrando como ficariam os personagens da Marvel pela Disney, ou os da Disney pela Marvel. Eu não sei, eu fico com um misto de medo, de apreensão, mas também de esperanças. Porque é legal pra Marvel ter um grande estúdio, uma empresa grande por trás, injetando grana, mas eu acho também muito arriscado. Se a Disney resolver infantilizar todos os personagens da Marvel, se resolver matar a linha de quadrinhos, como ela fez fez com a própria linha da Disney, eu acho complicado. Injetar por trás é sempre perigoso, né? Olha, eu li por aí que a Disney não ia influir nessa linha editorial da Marvel, né? Mas aí, no caso, a Disney, ela vai estar assumindo tudo? Ela tá comprando tudo que é da Marvel? Então, assim, ela comprou, mas pelo que eu vi, a Marvel vai continuar com liberdade editorial. O que eles estavam fazendo, eles vão poder continuar a fazer. Então, mas tem a Marvel Comics, né? Tem a Marvel Studios, e eu tô vendo aqui Marvel Entertainment agora. E dessas divisões, ela agora tem a posse de todas, é isso? Ela é toda, a Marvel Comics, a Marvel Studios é toda da Disney agora. Também por 4 bilhões, né? Tem que ser tudo, né? 4 bilhões e levaram até a como é que chama? O boga do Jorquezada. Safado do jeito que ele é, eu aposto que não reclamou. Ele disse que ele ainda aceitou dormir de conchinha e dar beijinho no pescoço. Não, sério, eu tô empolgado com a possibilidade dos filmes da Marvel terem uma distribuição maior, de rolar mais grana pra fazer efeitos. Agora, não sei. Não só os filmes da Marvel. Cara, hoje eu parei e pensei, né? Imagina você assistindo um Toy Story 3 com, sei lá, um bonequinho do Hulk, como eu vi uma imagem hoje, ou um bonequinho, sabe? Alguma coisa assim. Ia ser muito legal. Isso certamente ia ser muito legal. E eu tenho certeza que a Pixar, no próximo filme, já vai colocar alguma referência com personagens da Marvel, já que agora tá tudo de casa, né? Agora eles podem. Cara, imagina que eles podem fazer com Incríveis 2. Nossa. Cara, imagina a Senhora Incrível lá encontrando com o Senhor Fantástico, velho. Imagina que surreal isso. Mas vai ser bem flexível, né? Vai ser contra elástico, né? Vai pegar fogo, né, cara? O Stan Lee disse que ele ficou muito feliz com esse acordo, que ser bem legal pra Marvel e pra Disney. 4 bilhões, meu amigo. 4 bilhões, cara. Tu vai ficar feliz, bicho. Mas o Stan Lee, ele ganhou alguma coisa com isso? Em teoria, não, né? Ele não é dono da Marvel. Ele tinha ações da Marvel pra casa? Não, ele só é dono dos 5 mil personagens e o... Mas provavelmente ele tem ações da empresa, porque é o padrão americano, você é funcionário há muito tempo, você ganha ações. Não, mas o Stan Lee ainda, ninguém quer perder o Stan Lee, mesmo que ele não faça mais nada, só pra esse filme da Marvel, fazendo aquelas pontas dele ridícula, ele é um grande nome da Marvel. Ah, agora eu entendi porque o Stan Lee tá todo feliz. Ele comenta aqui que esse é um grande passo para a Disney, para a Marvel e para a minha produtora, a Paul Entertainment, já que a Paul Entertainment tem um acordo de prioridade com a Disney. Ele tá todo feliz, tá tudo em casa. Basicamente, ele agora vai poder produzir filmes ou séries e coisas de personagens da Marvel que ele não podia fazer antes. Agora ele pode. Esse viado, na idade que ele tá, cara, ele tem mais cabelo que eu, que... Olha, supere, velho. Mas ele parece aquele puxadinho, sabe? O meio tá todo vazio, ele deixou crescer de um lado e tá puxando pro outro, ele faz a ponte, né, cara? Você não tá nem podendo mais fazer a ponte? Não, eu tô já virando escovinha já, mas depois eu tô pedindo até bitoca no nariz já. E como tudo que sobe tem que descer, né? O Batman nem pôde chegar aí no céu, já teve que voltar. Parece aí que em 2010 a Don Corleone Comics decidiu trazer Bruce Wayne de volta à vida, né? Quem não sabe, ele tinha morrido. Tinha sido. Tudo que sobe tem que descer, que diga meus cabelos, né, cara? Cara, o Oliver tá obcecado com isso. Tá com alguma obsessão com careca, é isso, velho? Não, a gente tá tentando criar um chavão novo. Ok, um chavão que não envolva bolar, tem que dormir no sofá, porque falou da... Entendi, da Mega Fox, entendi. E isso tu tá careca de saber, cara. Sabe quem mais tá careca? O Alfred, o mordomo do Batman. Carequinha, né, cara? Olha aquilo. Esse foi. Cara, essa volta do Batman era tão esperada, mas tão esperada que não causou surpresa em ninguém. Eu acho, provavelmente nem no próprio Bruce Wayne. Ele nem entrou, né? Ele ficou esperando. São Pedro chegou, o nome, ele falou, daqui a pouco eu volto, fica tranquilo. Cuida aí do seu negócio que eu já tô saindo, já. Mas pelo menos a morte dessa vez, em teoria, foi bem feita, né? A morte do Batman foi legal, foi uma história interessante, envolvendo o Darkseid e tal, foi um troço legal. Agora era claro que não ia matar o personagem, sem chance. Não, mas na verdade ele não morreu, que o Real Ômega não mata. Ele joga você pra várias realidades e vai destruindo cada você em cada realidade alternativa. É uma viadagem, cara, o Real Ômega, porque... Que pariu. Mas se você é um Batman, nenhuma realidade alternativa vai lhe matar, porque você é um Batman, porra. Cara, Batman nem o Schumacher conseguiu matar, cara. Quanto mais. O problema, né, no, acho que não é nem tanto o Batman em si, assim, acho que o personagem Bruce Wayne tem muita força, né, cara? Você acha? Ah, cara, eu acho, ele tem bíceps. Você já sentiu, Suíça? Você já sentiu a força do Bruce Wayne? Bíceps maravilhosos. Pra mim, o Bruce Wayne tem a mesma utilidade do Príncipe Adam do He-Man, cara. Nenhuma. Não, mas eu acho que o nome Bruce Wayne, assim, você... Wayne, Bruce. Se o cara vai falar de um filme do Surror Gates e fala que o Bruce vai estar, eu falo, pô, o Batman vai estar no filme, entendeu? Nossa. Meu Deus, essa foi forçada, hein? Você conseguiu dar 2 horas de volta e se perdeu, né, cara? Mas olha, mesmo falando merda, o Sushi às vezes acerta. Sabe que a razão pela qual no seriado do Hulk, o Hulk se chamava David Bruce Banner é porque Bruce estava muito ligado com Bruce Wayne, que era o Batman, também no seriado dos anos 60. Então chamaram o cara de David Banner na TV por causa disso. Posso comentar uma coisa? Chupa essa manga, polar. Chupa. Então, chupa essa e fica com os fiapinhos no dente, hein? Games. E vamos aos destaques de games. Novo vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2 revela novidades. E ainda tem trilha de Hans Zimmer. God of War é remasterizado para PS3. Criação de músicas para Rock Band pode demorar até 40 horas. Edição limitada de The Beatles. Rock Band terá preço tenso e sombrio no Brasil. Saiu o trailer de Halo 3 DST. É o DST. O DST, tá bom? Alguém viu esse vídeo do Call of Duty Modern Warfare 2? Cara, o vídeo tá animal. Tem várias novidades. Por exemplo, no multiplayer você vai poder atacar a faca no seu adversário. No single player, ou e também no multiplayer, parece que, assim, no jogo você teve algumas melhorias e alguns excrementos. E alguns inclementos. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal que ficou foi o sangue espirrando na tela. Isso foi foda, cara. Agora tem que melhorar o jogo de novo colocando limpa para-brisa, né, cara? Cara, quando voa sangue na sua cara, tu não consegue ver porra nenhuma, cara. E também tem aquele carinha com escudinho agora, né? Eu achei bem legal. Não sei se no multiplayer do 1 tinha. Pelo menos no Counter-Strike era um saco. O legal é quando você distraía o cara pra ficar com o escudo. Quando você atirava, o outro ia lá e passava a faca nele. Mais alguma coisa? Ô, galerinha de 2. Cara, game não é minha praia, velho. Eu não tinha visto ainda. Tava até vendo aqui. Mas parece que tá legal pra chuchu o multiplayer dele. Que saiu o trailer do multiplayer especificamente, né? Exatamente. Tu sabe que o cara das antigas, quando ele fala que é legal pra chuchu, né, cara? Entreguei a idade. Não, cara, mas eu tinha visto o trailer anterior dele que fala da... que era daquele da neve, que eu também achei do caramba aquele trailer, que ele pega até no final, você pega aquele snowmobile, né, e sai correndo, que vai ter... acho que vai ser a primeira vez que você vai poder dirigir alguma coisa em Call of Duty. Snowmobile é foda. É porque antes no Call of Duty você entrava num tanque, né, ele que guiava, você tinha que só mirar e mandar bala, né? É, e ali pareceu pelo menos que você de pilota, mas não necessariamente pode ser isso, né? Pode ficar tipo trilha, né? Ele já segue um caminho específico, você só vai atirando, porque você atira pra chuchu também, né? Cara, você acha o jogo muito massa? Muito massa, velho. É uma brasa, mora. Não, esse Júnior é pra Frentex, viu, meu? Limpa, né, meu? E não é só isso, né, meu? Modern Warfare 2 vai ter trilha do mesmo cara que fez o Piratas do Caribe, Rayman, Gladiador, e essa última trilha do Cavaleiro das Trevas, pô. Falar o quê do cara, né, meu? Não tem que falar do Ranzinho, não tem que falar. Vai ser uma trilha do caramba, entendeu? Vamos falar do... E a trilha que ele fez pro Piratas 3, cara, porra, eu acho que foi a melhor coisa da franquia, né, bicho? Foi a única coisa que salvou no filme, foi aquilo lá. Que as músicas, realmente, quando é colocada no meio das batalhas, ela empolga demais, né, cara? Te deixa molhado. No meio de uma batalha, no meio do mar, você não fica molhado, velho. Fatality. Cara, e como não podia ser, deixar de ser diferente, a versão do The Beatles Rock Band vai chegar aqui no Brasil arrancando o olho de todo mundo, né? O olho, a pele... O bolo do polar... Calça... Pô, vai chegar aqui no Brasil, pro PlayStation, tanto pra PlayStation 3 quanto no Nintendo Wii e o Xbox 360, vão ter o preço de praticamente R$270, cara. E outra, eles têm que vender um novo acessório, que agora pro Beatles é tem que vender uma guitarra com dois botões, né, cara? Não entendi, mas tá valendo. As músicas têm duas notas. Ah, é mesmo. Pô, Paulo, você esperava mais de você, velho. Não pegar essa piadinha é absurdo isso. Esse pessoal mais novo é foda, né, Júnior? Pai, como é que não sabe um negócio desse? Ah, eu sabia, mas eu ri por educação, porque eu não achei graça. Ah, engraçadão. E o jogo estará disponível para as plataformas PlayStation 3 por R$269,90. O jogo vai estar o mesmo preço para todas as plataformas. É o mesmo preço para todas. Mas foi o que eu falei, ô. Não. Mas o diferente aí... Não é o preço para cada plataforma, é o preço das guitarras, porque aí você vai ter os Beatles e cada um tinha um instrumento diferente. Então vamos lá. É, por exemplo, o McCartney tinha uma bateria Ludwig. Ringo Starr, tipo. Eu queria ver o Paul McCartney tocando a bateria, o doente. É o doente. Que isso não sabe. Lê direito, Sus. A bateria do Ringo Starr. Ringo Starr, caramba. Cara, eu não gosto de Beatles. Ah, vai. Não, vai pôr o McCartney no correio, cara, por favor. Meu Deus do céu. Eu vim gravar isso daqui todo excitado com o pão na mão. Ainda bem que não é o John que tá lendo essa notícia, viu? Ah, merda, chega, pelo amor de Deus. Pô, já tem a você desistiu, você não conseguiu fazer nenhuma piada com o George Harrison. Ele tá tentando. Como é que puta nome mais chato, não dá nem fazer piada. Mas então, a diferença desse Rock Band pros outros são principalmente aí os instrumentos, né? É, Beatles, quatro pessoas, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon. Cada um tinha o seu instrumento. Aproximadamente, cada instrumento vai custar R$800. Por quê? Porque eles são personalizados. Por exemplo, Ringo Starr tinha a bateriazinha dele cheia de purpurina. O Paul McCartney tinha o baixo dele não sei o que, sabe? Então isso daí vai ser por R$800 cada. É, eu acredito que isso não venha o valor do jogo incluso, mas R$800 cada instrumento. Total R$3.600. Pelo amor de Deus. Tem que ser muito fã do Beatles pra fazer um negócio desse. Ou idiota. Ou ambos, né? Ou ambos. Certeza. Fatality. Pra finalizar, vamos começar aqui a falar de Halo 3, que teve um trailer animal essa semana, cara. Que deixou todo mundo com gostinho de como seria um filme live action com os personagens da Microsoft. Por que que não fazem um filme de Halo 3, velho? Tem que fazer um filme disso. Não, mas quem tá com o freio de mão puxado é a Microsoft. Diz que só vai permitir qualquer coisa no cinema depois que lançar o Halo 3 ou DST e o Halo Reach, que é o outro título que vai ser lançado ainda no final do ano que vem. Agora eu te falo, se for, tipo, 2 horas do que foi esse trailer, eu vou sair do cinema com o nariz sangrando, o olho cheio de lágrima, alguma coisa assim, velho, porque, meu, muito bom, muito bom. Cara, e isso que é nome de força-tarefa, né, cara? Orbital Drop Shock Trooper. E a gente fica contente com as nossas rondas extensivas Tobias Aguiar. A impressão que eu tive vendo esse trailer é que eles pegaram as melhores cenas de ação de Tropas Estelares e aceleraram. Exato, cara. Eu achei sensacional. Eu tenho medo de filme com trailer muito bom, entendeu? Porque quando o trailer é muito do caramba, que você vai assim, ah, esse filme vai ser demais, você vai ver o filme é uma merda foda. Mas não é um filme, porra, é um game. É, mas mesmo assim, cara, e daí? Só porque um game precisa ser uma coisa chata que você vai dormir na cadeira? No, o jogo não te deixa dormir, o controle vibra na mão, cara. Ou em outro lugar, você botar no colo, né? Júlio. Você dorme e acorda molhado, né, cara? É. Ah, é. Tem gente aí jogando muito WoW, viu? Momento Sofá. E agora, pra encerrar com chave de ouro esse programa, Megan Fox com beijinhos lésbicos no seu novo filme Jennifer's Body. Alguém aí viu? Ai, ai... Eu vi as imagens, cara. Ela já falou que gosta do negócio. A Megan Fox é praticamente uma mulher perfeita, né, cara? É nerd e joga e atira pros dois lados do time, né, cara? Cara, eu ia adorar uma cena da Megan Fox e da Lindsay Lohan beijando na boca. Ia ser demais. Bom, e uma da Megan Fox com a 13? Ai, gozei um pouquinho. Nossa, você vai, a Megan Fox com qualquer uma, vá. A Megan Fox com a Louisa Leila, e aí? Ah, e agora? Aí vai voar o dente novo dela, não vai dar certo o negócio. Acabou? Mas, cara, do Megan Fox? Eu sou muito ocupado aqui agora. Você falar mais da Megan Fox, ela é gostosa, ponto, é legal. Isso resume bem, né? É uma gostosa beijando outra gostosa na boca. E elas estão de calcinha. Ah, isso é demais, né, cara? Essa foto da calcinha, tá? Eu só queria saber se tem linguinha. Porque pra mim não importa. Pode ser a Megan Fox, pode ser quem for. Melhor filme lésbico é o filme do... como que chama aquela porra daquele... Sweet Symphony lá? Não chama? Não sei, mas tem uma cena, tem um beijo lésbico com a Buffy e Cruel Intentions, que é sensacional, cara. Com direito a linguinha. Exatamente. Tudo. Babinha, cara. Babinha. Babinha. É esse filme mesmo. Aquela babinha do final... Você gozou mais um pouquinho, não vai? Ai, gente, vou acabar esse programa aqui que o SUS está muito ocupado agora. Tá morrendo desidratado, né? Então é isso, essas foram as notícias da semana, direto aqui do Nerdrops. Você pode entrar em contato conosco através do nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Meu Deus, quer dar mais uma lista de link, não? Aliás, né, pô, façam o jabá de vocês aí. O Dudu, que é celebridade, já tá falando em terceira pessoa, outro dia ele tava um podcast dele falando assim, o Dudu vai estar, né? O cara quando fala da terceira pessoa de si mesmo já virou celebridade. O arroz de festa da podosfera brasileira, né? É porque o Dudu e o Pelé têm muita coisa em comum. Eles consultaram o seu médico, né? Exatamente. E ele passou um pirulazinho azul que faz milagres, velho. Eu queria tomar metadezinha dessa pirulazinha azul pra ver qual é que é. Cara, eu tô com a Pfizer aqui do lado. Manda uma inteira, então. Tomar aquela outra, aquela que é Alegra. Qual o nome? Esqueci. Que é 24 Alegra horas. É de mulher, cara. Não. Êxtase. Não, tem uma que é de 24 horas aí que o cara... esqueci o nome dela. Alegra é alérgico. Não sei o que... Eu acho que é celebre, não é? É alguma coisa desse tipo. É alguma coisa de ligada à felicidade. O esquema é você dar uma boa noite Cinderela pra mim, né? Ela dorme, você vai, faz o que você quer com ela. Ela não vai saber se foi bom ou não. Você acorda no outro dia e fala que foi maravilhoso e já era. Meu Deus, contando experiências próprias. Pai do Dudu, faz a propaganda aí. Então, se você não ficou assustado com o Sussi falando esse monte de abobrinhas, ouça o Papo de Gordo. A gente fala muita abobrinha também, mas ninguém desmunheca tanto quanto o Sussi, tá? Papo de gordo.com.br. Acessem também lá o baupirata.com e escutem nosso lá, o PirataCast, nosso cast sobre assuntos variados e diversos, o melhor podcast do mundo, ou não? E acessem o blog, mandem e-mail, façam tudo. Façam tudo, uau! Façam tudo. Mandem petições pedindo para que o SUS participe desses podcasts. O SUS em terceira pessoa. Celebridade! Não podíamos esquecer da nossa tradição. Já que o Eduardo participou uma vez, então seja o Júnior que vai escolher a música. Mas eu não escolhi a música da outra vez. Por que isso? Tem que voltar a terceira vez pra escolher uma música. Oh, mimimi. Tique seu mimimi, né? Mimimi, mimimi, mimimi. Não, pronto. Se ele não vier e não tiver um spotlight na cabeça dele, ele fica chateadinho. Ô Eduardo Moreira, vou te chamar de Ô Eduardo Moreira agora. Moreira volta, psicopata. Então vou fazer o seguinte, pra não ficar chateadinho, cada um escolhe uma música. Vai, Eduardo, olha, escolhe uma. Eu também, eu tô só fazendo um mimimi, relaxa. Não, eu também, tô brincando. Cara, eu não sei de música nenhuma. Fala pro Eduardo escolher, que eu sou péssimo pra escolher música. Mas assim que é melhor. Uma música pro podcast. Isso. Em homenagem, ao Eduardo e ao Sussi, a Irene Man. Tá chovendo o homem. Essa música não é minha, a minha é o Survive, boy. Eu já falei, bota o melão do mimimi, então. Sabe aquele vídeo no YouTube lá que o cara fazendo mimimi, mimimi, coloca ele. Em homenagem a tudo que aconteceu hoje nas polêmicas do Twitter, nas mensagens trocadas, eu acho que o melão do mimimi tá ótimo pra mim. Então é isso aí, esse foi o nosso programa e até a semana que vem. Beijo, me liga.